fizestes pra me salvar. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. Como é bom viver milagres. Obrigado, Senhor. Nossa esperança está em ti. Tu és o Deus que dá, Senhor, todas as visões, a sabedoria. Tudo vem de ti, Deus do impossível, que nos surpreende. Tu nos dá vitória. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. Como é bom viver milagres. Oh, oh, oh, obrigado, Senhor, pelo seu favor. Nossa esperança está em ti. Tu és o Deus que dá. Deus do impossível.